Oi, que bom que você chegou. Aqui é o nosso cantinho secreto. Eu sou toda sua, todinha, sem filtro e sem vergonha. Eu adoro conversar, mandar vídeos, brincar com você. Seja bem-vindo, meu amor. Me chama, tá? Quero te deixar à vontade.